as poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo a tua mão. Me leve para qualquer lado. Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Teu corpo com o amor ou não. Raspas e restos me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam. Raspas e restos me interessam. Pequenas poções de ilusão.